Conforme nós anunciamos, nós estamos recebendo nesta manhã de domingo pela Rede USP de Rádio, formado pelas emissoras Rádio USP em São Carlos, Rádio USP em São Paulo e Rádio USP em Ribeirão Preto. Estamos levando um jardim, um coreto, a música e a saudade, e conforme já falamos, os componentes do conjunto Carência Entre Amigos aqui em nosso estúdio nesta manhã de domingo. Este conjunto é formado pelo Gustavo Pandeiro e voz, Luiz Carlos Violão e voz, Felipe Percussão, Cal Cavaco e Bruno Frauta. E quem vai falar representando o conjunto Entre Amigos é o Gustavo, que é o cantor e também pandeirista deste conjunto de músicos são carlenses. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Bom dia, tudo em ordem. Ô Gustavo, eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes como foi formado o conjunto Entre Amigos. O grupo existe já faz 3 anos já, né? Começou comigo, com o Luiz Carlos e outros componentes, e nós nos reunimos para cantar samba, assim, sem compromisso. E aí foi dando certo, foram vindo chamadas de lugares de tocar e estamos aí. Vocês têm se apresentado mais aonde aqui em São Carlos? É, em bares, né? Em festas particulares e no Sesc e na região também, no Sesc de Araraquara, os bares de Araraquara. E quer dizer que vocês já estão assim sendo conhecidos regionalmente, graças, o que é muito bom, muito bom, e eleva o nome de São Carlos, né? O nome cultural da cidade de São Carlos, o nome musical da nossa querida cidade. O conjunto Entre Amigos, ele tem assim uma participação super especial, música do passado. Vocês têm um carinho muito especial pelos grandes compositores que fizeram assim a história musical desse país. Vocês executam música dos compositores? É, são desde o começo do século, né? Como Sinhô, Donga, Pixinguinha, Cartola, Wilson Batista, até Paulinho da Viola, João Nogueira, os mais recentes, Elton Medeiros, Nelson Sargento. Pois não. E hoje nós vamos apresentar composições do Noel Rosa e também desse magnífico sambista que... Geraldo Pereira. Autor de Escurinha e de Escurinho. Sabiam disso ou não? Lógico. Ah, sim. O que é muito bom. Mais alguma coisa você tem a falar para os nossos ouvintes, seu Gustavo? Você queria fazer algum agradecimento especial? Use a nossa audição para isso, se for esta participação em agradecimentos. Não, queremos agradecer ao senhor que deu essa oportunidade para a gente estar se apresentando aqui na Rádio USP, né? E agradecer aos ouvintes que nos dão muita força nos bares da cidade, nas festas, que a gente está sempre tocando aí, está sempre com o apoio do público aí. Então, com vocês, nesta manhã de domingo, nós vamos apresentar agora em audição especial para os ouvintes de um jardim, um coreto, a música e a saudade, o conjunto São Carlense Entre Amigos. Vamos repetir. Formado pelo Gustavo Pandeiro e voz, Luiz Carlos Violão e voz, Felipe Percussão, Cal Cavaco e Bruno Frauta. Com vocês, o conjunto São Carlense, nesses sambas memoráveis que nós vamos fazer com que os nossos ouvintes possam recordar a boa música brasileira. Inicialmente, nós vamos com a composição do Noel Rosa, Conversa de Botequim. Posteriormente, vocês vão ouvir do Geraldo Pereira a composição Escurinho. E terminando com a melodia também do saudoso Noel Rosa, em arranjo especial para o conjunto Entre Amigos, com Gustavo Pandeiro e voz, Luiz Carlos Violão e voz, Felipe Percussão, Cal Cavaco e Bruno Frauta, Feitiço da Vila. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja arrequentada, um pão bem quente com manteiga, beça um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado. E não estou disposto a ficar exposto ao sol pra perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro pra espantar mosquitos. Vá dizer ao charuteiro que me empreste uma revista, um tinteirinho cinzeiro. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada. Um pão bem quente com manteiga, desce um guardanapo. Um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado. E não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Telefone ao menos uma vez para 344333 e ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empreste algum dinheiro que eu deixei o meu com o bicheiro. Vá dizer ao seu gerente que pendura essa despesa no cabide ali em frente. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada. Um pão bem quente com manteiga, veste um guardanapo. Um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado. Que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Pra perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Qual foi o resultado do futebol? Qual foi o resultado do futebol? O escurinho era um escuro direitinho, que agora está com a mania de brigão. Parece praga de madrinha, uma cumba de alguma escurinha que lhe fez ingratidão. Saiu de cana ainda não faz uma semana, e a mulher do Zé Pretinho carregou. Botou embaixo o tabuleiro da baiana, porque pediu fiado e ela não fiou. Já foi no morro da formiga procurar intriga, já foi no morro do macaco, já bateu no bamba. Já foi no morro dos cabritos procurar conflito, já foi no morro do pinto acabar com samba. O escurinho era um escuro direitinho, que agora está com a mania de brigão. Parece praga de madrinha, uma cumba de alguma escurinha que lhe fez ingratidão. Saiu de cana ainda não faz uma semana, e a mulher do Zé Pretinho carregou. Botou embaixo o tabuleiro da baiana, porque pediu fiado e ela não fiou. Já foi no morro da formiga procurar intriga, já foi no morro do macaco, já bateu no bamba. Já foi no morro dos cabritos procurar conflito, já foi no morro do pinto acabar com samba. O escurinho era um escuro direitinho, que agora está com a mania de brigão. Parece praga de madrinha, uma cumba de alguma escurinha que lhe fez ingratidão. Saiu de cana ainda não faz uma semana, e a mulher do Zé Pretinho carregou. Botou embaixo o tabuleiro da baiana, porque pediu fiado e ela não fiou. Já foi no morro da formiga procurar intriga, já foi no morro do macaco, já bateu no bamba. Já foi no morro dos cabritos procurar conflito, já foi no morro do pinto acabar com samba. Nasce lá na vila, nem sequer vacila ao abraçar o samba, que faz dançar os galhos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. Lá em Vila Isabel, quem é bacharel não tem medo de pão. Café, Minas da Leite e a Vila Isabel da Samba. A vila tem um feitiço sem farofa, não tem vela e nem vintém que nos faz bem. Tendo o nome de princesa, transformou o samba num feitiço indecente que prende a gente. O sol na vila é triste, samba não assiste, porque a gente implora. Sol, pelo amor de Deus, não vem agora que as morenas vão logo embora. Eu sei tudo o que faço, sei por onde passo, paixão não me aniquila. Mas tenho que dizer, modéstia à parte, meu senhor, eu sou da vila. Lá em Vila Isabel, quem é bacharel não tem medo de bamba. São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel dá samba. A vila tem um feitiço sem farofa, não tem velho e nem vintém que nos faz bem. Tendo o nome de princesa, transformou o samba num feitiço decente que prende a gente. O sol na vila é triste, samba não assiste, porque a gente implora. Sol, pelo amor de sei tudo o que faço, sei por onde passo, paixão não me aniquila. Mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores, eu sou da vila. Mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores, eu sou da vila. São Paulo da Café, Minas da Leite e a Vila Isabel da Samba. Samba que você ouve e curte nesse cartaz radiofônico de todos os domingos de manhã. Um jardim, um coreto, a música e a saudade pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Gente ouvinte, mande uma cartinha a nós. Coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega, mas nós com música esta manhã de domingo. Dr. Paulo Roberto Gulo, ele que é advogado, ele que é comerciante muito estimado em nossa urbe, ele que é o nosso gentil ouvinte, ele que está conosco nesta manhã. Dr. Paulo Roberto Gulo gostaria de ouvir, com poesia do Luiz Antônio, saudosa Heleninha Costa cantando em arranjo do Zacarias, Barracão. Esta é a gravação autêntica e original desta música, de Lermando Reis. Excelente musicista, compositor e violonista. Saudoso de Lermando Reis, também nossa passarela sonora. Vai executar dele mesmo, de Lermando Reis, Noite de Lua. Tudo isso para ele, o comerciante e advogado de nossa cidade, Dr. Paulo Roberto Gulo, que ainda gostaria de ouvir esta gravação antológica, Arranjo Soberbo do Radamés Nhátaly, com músicos da Orquestra Radamés Nhátaly e grande coral. O maior baixo cantante que o Brasil já teve, Nelson Ferraz, defendendo do musicólogo Ari Barroso, Terra Seca. Música.

arroiado de sua. Trabalha, nego. Trabalha, trabalha, nego. As mãos do nego toque e cai no sol. Trabalha, trabalha, nego. Trabalha, trabalha, nego. Essa terra tão dura, tão seca, poeira. Trabalha, trabalha, nego. Trabalha, trabalha, nego. O nego pede licença pra falar. Trabalha, nego. O nego não pode mais trabalhar. Quando o nego chegou por aqui, era mais vivo e ligeiro que o saci. Esses rios, estas matas, esses campos, enfim. Agora fosse a vida um brinquedo pra mim. Mas esse tempo passou e essa terra secou. Velho tem pena de ter se acabado. Senhor, nego velho carrega este corpo cansado. Mas esse tempo passou e essa guerra secou. Velho tem pena de ter se acabado. Senhor, nego velho, carrega este corpo cansado. Quando o nego chegou por aqui, era mais vivo e ligeiro. Para ver se vinham essas matas, esses campos sem fim. Eu era moço e a vida um brinquedo pra mim. Acabado. Senhor, nego velho, carrega este corpo cansado. É, corre um boato aqui onde eu moro que você curte a Era de Ouro do Rádio ouvindo e participando de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, mais um intervalo. Na volta, vão estar conosco em nosso coreto nostálgico, Jorge Goulart, Roberto Silva e Jorge Veiga.